3170 na escuta da torre. Negativo. 3170, reporte trem checado, vento 030 grau 03 mais. No 3170, solo 12, livre à direita, livrar solo em 121 decimal 1. A livrar 21, bom dia. Tram 3520, aciona a identificação, autorizada a chegada ao ar, desça para o nível 050. Está 3520, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, o ajuste 10-10, informe no localizador. estabilizou até 3520. 3520, Salvador, 118.95, tamo posto. 295, obrigado, até daqui a pouco. 2 Salvador, 3520, final da 1-0, baixou a trava. 3520, continue a aproximação, reporte sobre externo. Vento calmo, loja 1010. 1010, reportado. Externo, tá? 3520. Livre pouso, estou no zero, vento calmo, o ajuste 1010. Livre pouso, não no zero, 1010, tá? 3520. Seu solo 4-1, livre à direita, ao livrar solo em 1-2-1, 1-1. 3520 da TAM, seu solo aos 41, chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. 1, 2, 1, 1, 3, 5, 2, 0.